Gente, do 271, informe que seguirá como número 2 na aproximação. Complete redução para 2009. Reduzindo 2009, 2179. Alteração para sequenciamento, curva direita para 200, seu limite é o localizador. Direita, 200, limite localizador, 2171. Oi, Salvador, bom dia, gol 2171, ponto 0 da 107. Gol 2171, pista na zona, utilizado, né, decolar, vem aqui no 50 graus e na zona. Cada linha ali, decolar, gol 2171. 6171, completa o final do procedimento, chame o Torre Salvador, frequência 118, decimal 95. 11895, bom dia, 2171. Papa Romeu, Vitor Bravo Lima, agora 52171, vou ir direto Leda. Direto Leda, agora Bravo Lima, 2171. Salvador, bom dia, Rua 217, passando externo, visual, qual é o zero? Primeiro para o Vasco, do colégio autorizado, pista 7, vento 160 graus, Rua 217. No sentido, continua a aproximação, vai zero pista, Rua 0 livre. Até a escuta 217. Luiz, Inés, autorizado, táxi, via Paixo 4 e táxi, eu acho que chame pelo ingresso no 7. Livre na Eco, chama 209. Eco 209, 2780. Olhou pra baixo, comentei a prova até 2000 pés, chama o controle 208, vou. Até a prova até 2008, vou ver pra Vasca. Vou ver pra Vasca. Olhou pra voz, contato radar, mantenha a prova ecológica 2000 pés, após autorizado pela direta elétrica, suba para o nível de voo 200. São 2000, vou dar left até o 200, vou ver pra Vasca. Papa Romeu, mudou pra voz, é controle? Foi escutar? Informo que recebo intermitência do seu modo Charlie, ora aparece a altitude real, ora 206 e ora o modo Charlie Tony. Perfeito. Como é que você está dando o meu trabalho? Confirme agora a taxa da permissão de pés. Negativo. Gente. Aciona identificação, chegada com média não autorizada, deixa para o nível de voo 050, que é a zona 08. Aciona 209. 209, 207. 6311, do colégio autorizado, pista 1 0, vento 1, 60 graus, 129. Aciona 109. Pista no 7 do colégio autorizado, o nome é 0 graus, 1 0 graus. Hoje vai ser a decolada 06, curve à esquerda, via litoral, chame livrando a final da 28. Curva à esquerda, mantém o litoral, o jogo de lateral. O Chanel 63 11, decolado aos 06, mantém a prancha de decolagem até 2007, chame o controle 120268. 1208, obrigado, bom trabalho. Contato radar, espatário nível de voo 360, via saída São Bruno. Sim, espatário 360, via São Bruno, chame 63, não. 1-2-1-7-1, chame Centro Recife, frequência 1-2-5-1, alterno 1-2-8-35. 2-5-1-2-8-35, bom dia. Turbo 2-0-6, bom dia, troca a porta da 1-0, pronta. 2-0-6-5, né, Uma tem inscrição na zero, vamos 2-0-6-5. Então eu preciso chegar no 094, número 2. Segundo, Charlie, mantenha mil pés, altímetro 0-1-8, chama o controle 208. 18, tá mantendo 1 no meu, a transferir 208, o Logitech. 8, alterno 1-3-5, decimal 3. 288-353, nossa. Contra esse, Papa Romeu, Romeu pra voz. Romeu pra voz, quem tá conduzindo com o controle Salvador? Essa. Papá, Zulu, Juliette Serra, mantenha meu pai, corredor forte, aguarde para a ascensão. Juliette, aguardando o Zulu, Juliette Serra. Decolagem, pressão no zero, sente no tráfego, bom 2-0-6-5, iniciando. 094, vou ICAP. 3-8-6, vou Iduna, desce para 2 mil pés. Boa, Duna, desce para 2 mil. Desça para o nível de voo 050, que NH permanece na 09. 050 com desde 2 gols no 094. Passa o localizador. Prossiga. Autorizando a ascensão 075. Tudo para nível de voo 075, Júlio de Lacerra. Acendendo Júlio de Lacerra. Tá 3286, confirme a proa e por quantas milhas irá manter o envio? Tô confirmando, senhorita. Proa 030, quantas milhas eu ainda não sei, mas não vai ultrapassar o ponto de localizador. Reporte no Proa de Vila 3286. Passará. Proa 094, revisa para 2302. Vai começar a reduzir, está 230, voa 0094. Cliente autorizado a final do procedimento, ele é o que utiliza a pistola 0, reporta estabilizado, então 3286. 3286 vai reportar estabilizado. Nosso quarto, 94, pode manter no máximo a velocidade indicada de 2509. Agora 0094, já presente proa 080 por 10 milhas. Sim, chegou no 094, está autorizado por dia, você está achando o tempo. O senhor não 437 confirmando, é a coluna presente da, a partir da hotel ou tem que seguir até a cabeceira? Então, cruzamento autorizado de pistola 0, táxi via Alfa, Juliette, contorne o pátio 1, ingresse Índia, até o ponto de espera da 0. Chame com a dona ponto de espera, pronto, decolagem. À esquerda, após a primeira direita Índia, até a ponte verde. Para o 437 Alfa, Juliette e a ponte. Descenda para 423 em Tóquio. Declaração direita para o A3358. 308 para 3500, saiu do limite, é radial 060, Salvador. Chame 311, chame Centro Recife na frequência 125.1, alterna 128.35. 251-235, chame Metrês de novo, muito obrigado, Maduro. Gol 2065, chame Centro Recife na frequência 125.1, alterna 128.35. 251, alterna 128.35, grato, bom dia, senhor, 2065. Agora Uma 094 BT. Relativo, agora está na sua visona. Uma 094 Centro, para 2010, autorizado IADS, que seja pista 1-0, para ajuste 1-0-1-8, para taxa estabilizada. Relativo, essa taxa estabilizada. Uma 2-1-0-0-94. Visual 4-10-386, 4-2-8-6, a chama é 3, né? Frequência 1-1-8, decimal 5. 2-9-5, obrigado, Renato. Salvador, boa, 3-2-8-6, tá na final de 9 milhas, Visual. 3-2-6, ponte externo, altímetro 0, 1-8. 1-1-1-8, decimal 95. 1895. Aí, 1094, visão ao pistola 0, baixa travado. 1094. Altímetro 098, tráfego avistado, pistola 0, pouso autorizado, vento 150 graus, 08 nós. Pegando pouso 094. Rapaz, onde com quem me roda? Com quem eu posso onde estou levar? Faz o seu uso da Sierra, com quem será manter a aerovia 33? Gente, o seu uso da Sierra. Corredor Interlato, batendo de pé, Olímpico 08. Olímpico 08, rapaz, como visão, não fala? Aparece do campo, FM, identificação, ver se havia chegado a bom para 4.000 pés, o ajuste no 018. Autorizado, vento 150 graus, 1 zero. Final da 1-0, reporte estabilizado. Autorizado de ir à base e final pistola 0 encontrará estabilizado. Olimpo 08. 0437, decolar 227, com referências visuais autorizado com a esquerda na subida Conde, chame o controle 0208. Até perfil Conde, 1447, controle 0208. Livre 08, toque a emissão pistão 0 utilizado, vento no 5 0 graus, 0 0 mais. Livre 7 repetida na pista, 1 0 para o Olimpo, 08, trem baixo e checado. Estou com o MT-130, utilizado ingresso perna do vento, chama na tirando base da Zé. Olimpo 08, ingresso perna do vento, apontará de para girar base, estou no zero, Olimpo 08. Já autorizado base, Olimpo 08, chame ingressão nacional. Positivo. Autorizado base, apontará ingressão nacional, Olimpo 08. Podemos voltar aí, meu pai? 3198, dando identificação dessa via Bomé-Diona para o nível 060, da Justiça Salvador 098, falando que é o número 3 na aproximação. Voo 739, aciona identificação, esse avião chegar de 4 para nível 0, via chegada de até de 1 para nível 050, a gente está voando 1098. Voo 12 da Sierra, está agora 7.000 da reposição contra, previsto radar encerrado, chame controle de Aracaju, frequência 120 do sinal 3. De base para a final, com trem baixo, checado contra remete, Olímpio 08. Olímpio 08, toque em emitido autorizado. Pistola 0, vento 170 graus, 12 anos. Ele está repetido na pista 10, Olímpio 08. Olímpio 08, procure MT os 36, suba para 1500 pés, chame girando base da 1-0. Olímpio 08, acendendo para 1500, com a esquerda, perna do vento, chamará girando base. Sul, 1739, o senhor tem condições de prosseguir na aproximação? Afirma, Sul, 1739. Este voo, 1739, desce para 2010, está autorizado e agora segue sobre a pista da terra, ajuste 9017, o senhor segue com o número 2 na aproximação. vai girar a base e repassar no final. Aguardando pista livre, Olimpo 08. Tratando-se para seu pensamento, curve à esquerda por 360, limite radial 2,18, Salvador. A direita na Fox Trot. A direita 219, Arthur 207. Fox Trot. Autorizado, toca remetida, pista 10, vento 150 graus, 109. Livre, toca remetida na pista 10 para o Olimpo 08. Ela se recolhe com o seu localizador, curva direita pela 060. Ele autorizado 3.000 pés, reduz para a alma 80 nós. O seu sai com o número 2 na aproximação. 7500, direita 060, curva autorizado 03, 98, 63. 739, chame a torre na frequência 118 decimal 95. 118, 95, boa. A 1437 mantém a rota 1090 agora da posição Conde, seguida encerrada, chame o controle Aracaju na frequência 1200.3. 1037 mantém a rota, controle na Aracaju 2003. Sente o Xanem 140, mantém a bosta. Torre, Salvador, 1739, tem nada baixo travado, bora. 1739, bom dia, o time 1097, continua a aproximação, vai dar na pista na zero livre. Reforma o tráfego, um T3, da FAB, mantendo 1500 pés no setor norte, em espera pela direita, sem interferência nessa aproximação. Sete, pista no zero livre, pouso autorizado, vento no 70 graus, 1011. Teve pouso igual no 739. Gol 230, decolar 249, chama o controle Salvador, no 20 decimal 8, por favor. 208, obrigado, bom dia, no 230. Salvador, bom dia, 1230. 1230, contato radar decolagem, sobre a via 6 da PUCA para a via 370. Via PUCA 370, 1230. Estabilizou até 3199. Complete a curva direita, reporte interceptando a perna do vento da zero. Positivo, completa direita, reportará a interceptando a perna do vento da pista no zero, ali o 08 está igual com o tráfego na final. Eu fecho que o senhor não pode pegar o meu. Então, meu partido, eu sou a chame de contas. Ixi, 1-0, 1-7. 4-17, né? 4-17. Xanai 6140 ali, mantém de manobras. Ali, mantém 6140. Felipe 08, faça o 9360, reporte ao término. Mais de 360 para 08, reportará a regressão do término. Torre Azul 2770, ponto espera. Tiante Azul 2770, mantém a ponto espera. Mantém. Gol 1739, no solo 51, livre na Foxtrot, chame 2129. 2-1-9, gol 7-3-9. 2-1-9, gol 7-3-9. Xanai 1-4-0, pista 1-0, decolagem autorizada, vento 1-7-0, grau 0-8-9. Xanai 1-4-0, se mantém o pé, o time 1-0-9-7. Descendo para 1.000 pés, Olympus 08. Meu Bravo é fazendo identificação. Esse é a via chegada agora mais de 1, para nível 050, o ajuste em Salvador 1097. Informa o tráfego, P3 da FAB mantém 1.000 pés e espera no setor norte. Tráfego adicional R2 da Avianca já iniciando 90, guarde pista livre. Bom dia, aguardando o pista livre para 3-1-2. 98, pouso autorizado, pistola 0, vento 170 graus, 08 nós. Livre, pouso 7390. Olímpio 08, ingresso pena do vento, mantendo mil pés, chame para geral base. Ingressão pena do vento, mantendo 1 mil pés, apontará para geral base, Olímpio 08. O Chanel é 1-4-0, decolada 5-3, mantenha pronta 2000, chame o controle 208, bom. É 2000, eu chamo agora 208, Chanel 6-1-4-0. Controle Salvador, boa tarde, Chanel. Bom dia, Chanel 6-1-4-0. É o Chanel 6140, contato radar no decolagem, sobre a via 6 da PUCA para a nível 350. Passo aí via PUCA 350, Chanel 6140. E o 70 ali mantém pistão no verde. Ali mantém azul 2760. 2017, não está avisado, está com a 770. Então, eu chamo no ponto de pedra da PAPA. Olímpio 08 mantém a pedra do vento ao ar de base. Pedra do vento.